vida, quiserem te afogar, segurar na mão de Deus e sai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segurar na mão de Deus e vai. Segura na mão de a jornada.